Eu venho num sonho bonito, das cores do infinito, pra te acordar. Tenho no corpo uma magia, a mais bonita poesia, pra nossa noite enfeitar. O nosso amor é livre como o mar. Somos barcos carregados de paixões. Somos areia e ondas, turbulentos de carinhos, naufragados nas praias das sensações. Sou o seu desejo contido, o império dos seus sentidos. Vou te castigar. Sou a sua parte manhosa, sua vontade gostosa, no seu corpo a passear. O nosso amor é livre como o mar. Somos barcos carregados de paixões. Somos areia e ondas, turbulentos de carinhos, naufragados nas praias das sensações.